país da hipocrisia, onde ninguém se escuta na disputa por poder e pelos bens materiais. Uma vez um cacique pegou uma sentença só porque fez a presença com um cachimbo da paz. Ele já morreu, mas eu entendo de milagre. Fui atrás de um velho livro num porão que ninguém abre, nos arquivos do governo que escondia informação sobre um ritual secreto de uma aldeia em extinção. O livro não era escrito em português, mas guardava em suas páginas a fórmula para a ressurreição. Se a lei é contra a paz, sou capaz de contra as leis. E voltei de lá com o livro na minha mão. A TV e os jornais prometiam recompensa pra quem encontrasse o pensa e desse a localização. Corri pro cemitério com o sério objetivo de ressuscitar o cacique que mataram na prisão. Apaga a fumaça da pistola e do revólver. Chama o bom cacique que o bom cacique resolve. Todo mundo sabe bem o que ele já dizia. Acende, puxa, prende, passa e sente a maresia. Brisa, eu vou na brisa. Brisa, eu vou na brisa. Nas páginas sagradas não tinha frase nem palavra, quase nada, só um enigma. Numa pintura indígena tem um pajé que manja da sabedoria xamânica lá na selva amazônica, mas não deu pra chamar pra decifrar o mistério do universo. Terra, fogo, água e ar. Eu chamei um xamã que tem o poder do verso. Aí culpa de tá chegando, chamando essa missão pra reduzir a passagem do busão. Toda vez meus parentes seguem sendo assassinados, mas só queremos nosso território demarcado. O cacique chegou trazendo novidade. Mataram o patachão no ponto cego da cidade. Calibre 12 na cara do Brasil, idade 14, o pátria que me pariu. Mais um camelo sagaz do Rio de Janeiro, carteira de trabalho, músico, olho vermelho. Respeita quem chegou primeiro, amigo, vim de Bangu. Quem vem de fora aqui é estrangeiro da sul. Urucum na pele, arco e flecha, meu flow que fere. Avisa mega que eu não sou machine gun Kelly. Sou Gabriel, pensador desde a sexta série. Eu quero o mundo, mas as leis do mundo não me querem. Apaga a fumaça da pistola e do revólver. Chama o bom cacique que o bom cacique resolve. Todo mundo sabe bem o que ele já dizia. Acende, puxa, prende, passa e sente a maresia. Brisa, eu vou na brisa. Brisa, eu vou na brisa. Quando voltou a vida e ouviu que a sua aldeia tinha sido destruída, o cacique ficou mal. Vi muita gente fudida na cidade e no campo, buscando uma saída pra escravidão mental. Pessoas se agredindo e se matando por preconceito de gênero, etnia e por políticos que só davam risada. Era tanta ignorância, tanta intolerância. E ele como? Não tava entendendo nada. Encontrou uma mãe chorando por um filho, vítima da depressão, overdose de remédios controlados. Nessa sociedade, ansiedade faz estrago. O remédio é natural, demorou ser liberado. É que a venda dessa erva continua proibida, mas as suas substâncias salvam vidas, enquanto muitas outras são perdidas numa guerra sem sentido, que só serve pra fazer geral querer virar bandido. Até o cacique quis pegar no fuzil quando viu que a flecha nem arranhava o caveirão. O tiroteio foi intenso e muita gente caiu. Quem não correu ficou sangrando no chão. Morreu polícia e bandido, aposentado, estudante. Morreu criança de colo e até gestante. Naquele instante ele chorou e gritou: essa merda é atrasada demais, é revoltante. Saiu pra dar uma volta e acendeu um da paz pra meditar, porque ninguém se revolta. E um playboy chegou metendo mãozão, querendo dar um tapinha, mas levou logo um tapão. Que isso, cacique, acende, puxa, prende, passa. Tá bom, mas esse tapa foi pra tu ficar esperto. Respeita quem chegou primeiro e papo reto. Devolve tudo pros nativos, que isso aqui não deu certo. Apaga a fumaça da pistola e do revólver. Chama o bom cacique que o bom cacique resolve. Todo mundo sabe bem o que ele já dizia. Acende, puxa, prende, passa e sente a maresia. Brisa, eu vou na brisa. Chama no sinal de fumaça que a gente vai. Brisa, eu vou na brisa. Apaga a fumaça da pistola e do revólver. Chama o bom cacique que o bom cacique resolve. Erva no cachimbo, puxa no cachimbo.